Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos ao nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, que iniciamos agora com o seu padre António Loureiro, que já está na nossa companhia. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós em mais uma emissão do nosso programa das Palavras de Esperança, o primeiro a ser feito neste ano de 2022. Um bom ano novo para si, para a sua família, para toda a comunidade. É isso que desejamos. Não é, seu padre? Muito obrigado, Liliana. Também um bom ano a todos os nossos ouvintes. Estamos no início de uma nova etapa, assim um bocadinho atormentados ainda com o vírus, mas a coisa está a perder força, penso eu, e esperemos que seja um ano muito animoso, um ano bom, um ano em que possamos crescer espiritualmente e também nas outras nossas dimensões. Oxalá, é bom sempre começar o ano pelo menos com boas expectativas e esperança elevada, porque isso também nos ajuda a vencer as dificuldades do caminho. Portanto, acho que vai ser um ano bom e que vamos conseguir alcançar coisas que todos desejamos. A própria Igreja dá um ânimo particular aos seus fiéis logo no início do ano. Há uma bênção especial para o início do ano novo. Exatamente, há uma bênção especial. Há também, e houve este ano, como todos os anos, a mensagem do Papa. É o Dia Mundial da Paz, o dia 1. E este ano até foi muito interessante, porque o Papa, no dia 1, justamente começou o ano falando sobre a paz no mundo e referiu de um modo muito especial, que ficou assim no ouvido, o problema da violência contra as mulheres como um crime hediondo e um ultraje a Deus. Dizia Papa, portanto, vivemos numa sociedade, e Portugal, infelizmente, em que experimentamos muito ainda a violência doméstica e a mulher como vítima dos descontrolos dos homens e muitas vezes nas relações familiares. Portanto, penso que a igual dignidade de homem e mulher devia manifestar-se também nas nossas famílias, nas nossas relações sociais. É verdade que no mundo até há países que não têm isto em consideração e promovem justamente esse domínio masculino sobre o feminino de um modo exacerbado, como alguns países muçulmanos, mas felizmente nós temos uma cultura de raízes cristãs que justamente marca uma igual dignidade entre homem e mulher, ambos filhos de Deus, ambos muito amados por Deus e que merecem igual consideração, igual respeito. Então, uma saudação para que também as relações familiares, as relações afetivas entre homem e mulher possam viver nesse respeito, que é o fundamento de um bem-estar e de um crescimento pessoal, que é muito importante para todos. E neste caso referia-se a esta particular importância da mulher não ter que sofrer os descontrolos da parte dos homens. Nenhuma mulher, é um facto, portanto, e também nós nos associamos a esta mensagem do Papa Francisco no Ano Novo, no Dia Mundial da Paz, porque todos os dias lutamos e cabe-nos também a nós colmatar e pôr fim a estas situações, denunciá-las para que nenhuma mulher passe por episódios como estes. Seu Padre, o Papa, na missa da Solenidade da Epifania, falou do desaparecimento do desejo de Deus. Esta é uma constatação. É uma constatação real. Diz o Papa, na nossa vida e nas nossas sociedades, a crise de fé tem a ver também com o desaparecimento do desejo de Deus. Tem a ver com a sonolência do espírito, com o hábito de nos contentarmos em viver o dia-a-dia sem nos interrogarmos acerca daquilo que Deus quer de nós. Portanto, no fundo, o Papa está a dizer é que nós, numa sociedade de desenvolvimento e de crescimento material das condições de vida, e também que deveria ser de crescimento espiritual, acabamos por nos limitarmos excessivamente ao dia-a-dia, ao viver o presente, o hoje, e perdemos este horizonte contemplativo ante o mundo, ante a própria vida, a surpresa de existir, a surpresa da beleza, deixar que o coração experimente a sede infinito. Tudo isso está um bocadinho adormecido, para falar de sonolência, justamente pela posse dos bens, pelo desejo de mais, e depois na lufa-lufa do dia-a-dia, de querer viver o presente e o agora tem que ser pleno, depois perdemos este horizonte de vida e que nos leva a Deus. Portanto, Deus, este sabor de infinito, este desejo que está no coração do homem, que é o que mais o identifica, que é o desejo do infinito, que já apareceu nos primeiros hominídeos, no homem pré-histórico, já se preocupava com o infinito, com Deus, com a vida eterna. Nós agora parece que não, é só matéria, é só o viver hoje bem, o estar bem. Então o Papa também adverte para isto. E olhando para os Reis Magos, que vieram de longe, guiados por uma estrela até ao presépio, não é? Esta estrela também é um símbolo dessa luz interior que andamos à procura e que nos leva a Deus. E eles fizeram uma peregrinação, fizeram uma viagem de fé, partiram à procura de algo. O homem de hoje parece que já não parte, não tem necessidade de partir, está instalado no seu dia-a-dia. Então o convite do Papa era esse, era que sermos capazes de nos reconhecermos como peregrinos na vida e fazermos esta viagem da fé à procura daquilo que é mais autêntico. Devemos pôr os olhos no que fizeram os Reis Magos, ainda que tudo isto seja simbólico. Sim, exatamente, isso, não é? Mas devemos assumir um bocadinho esse papel, o de ir atrás, ou de procurar, ou de desejar a Deus. Exatamente, pois essa simbologia tem justamente a ver com isto. Quer dizer, no fundo é o estar bem, mas os Reis Magos partiram para longe. Nem sabiam para onde iam, mas iam à procura de Deus, da luz de Deus, da luz do divino. E desinstalaram-se. Ora, isso também com certeza que significa muitas dificuldades no caminho. Quem é peregrino sabe, claro, que não pode ir com a casa às costas. Exatamente. E vai encontrar dificuldades. Então o Papa convida-nos a vivermos uma viagem da fé neste mundo à procura de algo maior, e que às vezes na nossa sociedade ocidental se perdeu muito. Aliás, é uma coisa curiosa, que eu sempre tive esta reflexão, mas que agora é muito mais notória. Enquanto que há uns anos para trás falávamos na sociedade ocidental como a sociedade da liberdade, do conhecimento, da espiritualidade, e a sociedade leste como a sociedade do materialismo dialético, que, portanto, domínio dos partidos comunistas da Rússia, à volta da Rússia, uhum, em que eles militavam pela ausência de Deus, o acabar com Deus. A realidade que aconteceu foi que eles, neste momento, têm uma dimensão espiritual muito maior que a nossa, e nós caímos no materialismo prático e no materialismo filosófico, que é a matéria que é o único importante. Portanto, estamos um pouquinho escravos de um pensamento vazio, enquanto que os outros, nas suas dificuldades, se foram capazes de superar essa crise e viver uma abertura muito especial a Deus, que nomeadamente a Polónia, que capitaneou todo este caminho, mas a própria Rússia, não é? Que hoje é um país que procura ir, ou que vai à procura das suas raízes cristãs, e quer evidenciar também no seu nas suas leis e no seu funcionamento social e político essa importância de um pensamento espiritual que nós perdemos, sobretudo a Europa. Os Estados Unidos também têm um pouquinho essa dimensão espiritual, mas a Europa, demasiadamente materializada por filosofias demasiadamente materialistas e do mundo, e que cortam essa dimensão espiritual da vida, como se tudo se resumisse a possuir bens e a desfrutar dos bens. Então, e não se resume, porque isso fica cá tudo, ó, seu padre, não é verdade? Como se costuma dizer. Os bens ficam cá todos, ainda que seja importante para uma qualidade de vida, mas de facto nada disso depois vale, muito pelo contrário. E claro que os bens são necessários, tudo é necessário na justa medida, claro, e no equilíbrio social, em que, não é, a situação que ultimamente estamos vendo cada vez mais, uns têm de tudo e gastam milhões e falam de milhões de salários, e outros não têm, pouco. Não têm o necessário para viver. E Jesus, ao nascer em Belém, na pobreza, vem dizer-nos que há outra realidade mais importante do que esta, do que o poderio dos bens económicos. Pronto, fica também esta mensagem, e oxalá eu me sinta, a Lirena também se queira sentir peregrina da fé, nesta viagem da fé que o Papa nos recorda como testemunho dos Reis Magos. Muito bem. A Sr. Padre, também nota para o dia de Natal nos ortodoxos, portanto que não é o mesmo dia de Natal que o nosso. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, até que eu penso que até é o mesmo dia de Natal que nós. Ah, é? É a mesma celebração. O que acontece é que se celebra em dias diferentes. Portanto, nós celebramos dia 25 de dezembro. Hoje, dia 7 de janeiro, é o dia de Natal para os ortodoxos. Isto porquê? Porque os ortodoxos continuam com o calendário juliano. Ou seja, o imperador Júlio César, em 45 anos antes de Cristo, definiu um calendário que ficou em vigor daí para a frente, porque anteriormente cada imperador contava o tempo breve, era o tempo do imperador este, depois o tempo do imperador outro, e ele estabeleceu um calendário que a partir daquela data fosse um calendário estabelecido para todos. E este calendário continua ainda a vigorar para os ortodoxos. Uhum. O que é que aconteceu? Que em 1582 o Papa Gregório XIII estabeleceu um novo calendário, a que deu, e que, como foi o Papa Gregório, ficou o calendário gregoriano. E o que é que aconteceu? Com o desenvolvimento dos anos houve um desfasamento entre a realidade solar, ou a realidade, os fenómenos astronómicos, e o calendário. Por exemplo, o equinócio da primavera, como aquilo, os dias não contavam bem, uhum, não correspondiam. Isto tem a ver com os anos bissextos, a contagem dos anos bissextos, que era um bocadinho diferente. Portanto, em vez de ser no 11 de março, já se levava para 21 ou 22. Muito bem. Então o Papa disse, não, vamos pôr isto como deve ser, e corrigiu o calendário. E o que é que ele fez? No dia 4 de outubro de 1582, o dia a seguir foi 15 de outubro de 1582. Portanto, faltou ali 11 dias. Para acertar o calendário solar, o calendário astronómico, o calendário real. Então, o calendário gregoriano, que ainda hoje continuamos a seguir, e que tem esta correspondência entre a realidade do tempo que contamos e a realidade do tempo astronómico, digamos assim. O calendário juliano continuou, portanto, os ortodoxos mandaram com esse calendário juliano, que não teve esta correção. E depois, como há uma diferença, essa diferença através dos séculos vai aumentando. Portanto, o dia 25 de dezembro, que é o mesmo dia para os ortodoxos, que celebram o Natal, o nascimento de Jesus, realmente só celebram hoje porque o seu calendário não teve esta correção astronómica, digamos assim. Muito bem. Uhum. Mas realmente a festa é a mesma, e o mesmo sentido, pensa temporal. E depois tem também as suas tradições próprias, não é? Não, claro, são iguais às nossas. Claro, claro. Que a gente estive a ver que os ortodoxos preparam o seu Natal com 40 dias de jejum, não tão rigoroso como o da Quaresma, mas pronto, tem uma atitude também algo de preparação para o Natal. Depois tem uma celebração também com cânticos e com pratos típicos, que são, tem que comer 12 pratos diferentes, mas que não inclui gordura animal. Portanto, não tem, não é propriamente uma abundância de carne, mas tem outros pratos que são típicos deles, doces e outros pratos típicos, pronto, que eles desenvolveram na sua cultura, para assinalar a festa do Natal. Muito bem, portanto. Tem então o elemento da reunião, da celebração, da alimentação e do cântico, para criar a magia do Natal. Que eles vivem ao seu modo, mas do modo equivalente ao nosso. O problema está nesta contagem do tempo, dos dois calendários, em que nós corrigimos, estamos de acordo com o calendário astronómico, temos assim, e eles seguem o calendário de Júlio César, portanto, 45 anos de Cristo, que se manteve até agora, e que depois faz, tem um desfasamento entre a realidade astronómica, temos assim, e a contagem de tempo. Muito e bem. A diferença está aí. Obrigada pela explicação, curiosidades sempre, sempre interessantes. Seu Padre, ainda antes de olharmos para a liturgia deste domingo, em que damos início ao tempo comum, mudamos também a cor dos paramentos, já vamos falar da liturgia, também vai recomeçar a catequese e a escola também, porque foi mesmo já anunciado que o recomeço das aulas vai acontecer segunda-feira. Como é que perspectiva esta nova temporada da catequese? Exatamente, nós estávamos na expectativa de ver o que ia acontecer com a escola, para que a catequese acompanhasse a escola. Portanto, se tivessem adiado o início da escola, também teríamos adiado o início da catequese, para ser haver concorrência, não haver aí aforar, digamos assim, o recolhimento ou a prevenção do vírus. Como começa na segunda-feira, portanto, a partir de segunda-feira começa a catequese. Este domingo ainda não há catequese. Depois desta semana, quem tem catequese a semana já tem catequese. Uhum. E depois no próximo domingo todas as paróquias terão catequese. Portanto, a ideia é justamente aproveitar, ou melhor, seguir este calendário escolar, para que haver uma sintonia com o crescimento e as atividades das crianças. Depois também notar que algumas notas boas e alguma nota um bocadinho triste, não é? Um bocadinho triste com a catequese. Portanto, a catequese, tivemos muita ausência das crianças da catequese durante as celebrações do tempo de Natal, do Natal. Advento. Uhum. Alguma celebração que se fez, por exemplo, em Oliveira do Hospital, é realmente interessante, porque tivemos o dia de Natal cantado pelo coro das crianças. O dia dos Reis também tivemos a conclusão do projeto das crianças, tivemos ali muitas crianças lá com as suas coroas e fizeram a campanha de Advento, portanto foram requisitados, digamos assim, pela catequese. Mas, fora isso, a ausência de crianças. Mas é uma coisa ainda mais dura. Foi a ausência de crianças, mas foi também a ausência dos catequistas. E esta, digamos que é a parte mais dura enquanto à transmissão da fé. Porque se o catequista vive o Natal sem ir à missa, é algo que é um bocadinho difícil, quer dizer, há ali alguma falha técnica, digamos assim. Porque se eu estou a transmitir aos outros algo que eu não vivo, eu estou a transmitir é o que eu não vivo. Não estou a transmitir a fé com a sua importância. E as crianças aprendem e recebem a fé que o catequista vive, não só o catequista diz. Portanto, quando os catequistas não entendem que não é necessário participar na missa, no Natal, no fim de ano, nas férias, como é que as crianças vão valorizar a catequese, a Eucaristia Dominical? Pronto, então, mas de todas as maneiras, prevalece, penso eu, esta dimensão de positividade. É um esforço que temos que fazer, é um esforço que a sociedade tem que fazer, que as famílias têm que fazer, porque finalmente, ou fundamentalmente nas férias, a responsabilidade da catequese é das famílias, mas as famílias necessitam de ser também animadas pelo testemunho, neste caso dos catequistas, e sentimos todos que necessitamos fazer um grande esforço para a transmissão da fé à futura geração. Como dizia o Papa, esta sonolência em que vivemos afeta a todos, e a transmissão da fé pode ficar bastante debilitada, não é? Porque se a fé é vivida como um encontro com Cristo, um amar a Cristo, um deixar-se amar por Deus, necessitamos de viver essa experiência e de a celebrar. Pronto, então, de todas as maneiras, os votos que para todos seja um bom de catequese. Tenho essa esperança que iremos aproveitar, seremos capazes de ultrapassar estas dificuldades ambientais e de saúde para vivermos um ano de positividade em que a fé irá ser, com certeza, um pilar do nosso futuro. Esperemos. Muito bem, esperamos que sim, Sr. Padre, fazemos votos para que seja assim. Como dizia há bocadinho, Sr. Padre, concluiu-se o tempo do Natal, damos início neste domingo ao tempo comum. Exatamente, o tempo comum quer dizer o tempo em que não se celebra nada de especial. Tivemos o Advento que preparava o nascimento de Jesus, temos o tempo do Natal, que é o tempo a seguir, de festa a seguir ao Natal. Agora temos um tempo que é comum, é a vida da Igreja normal. A cor do paramento passa a ser a verde, portanto agora foi o roxo no Advento, o branco no Natal, agora a cor verde, que é o tempo comum, que se prolongará até à Quaresma. A Quaresma, que é o tempo de preparação para a Páscoa, outro tempo marcante e importante. Pronto, então agora começa este tempo comum, este tempo da vida quotidiana, em que celebramos, continuamos a celebrar a Eucaristia Dominical, a Ressurreição do Senhor, e vivemos o tempo de refletirmos sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, e que é esse chamado tempo comum. Muito bem. Vamos então olhar, Sr. Padre, para a primeira leitura do profeta Isaías. Esta primeira leitura que nos refere que o servo do Senhor, sobre o qual... refere então o servo do Senhor sobre o qual repousará o Espírito de Deus. Exatamente. É uma profecia do Antigo Testamento, de Isaías, que fala do servo de Deus, o servo de Yahvé, uma figura assim um bocadinho especial, alguém escolhido pelo Senhor. Mas nesta leitura vem dizer justamente isto, é o que Jesus depois vai retomar na sua primeira pregação, digamos assim, ali em Nazaré, na sua terra natal, no início da sua vida pública, não é? Então diz que o servo que eu escolhi será fortalecido pela força do meu espírito, sob ele repousará o meu espírito. Fui eu, Senhor, que te chamei segundo a justiça, tomei-te pela mão, tornei-te, formei-te e fiz-te aliança do povo e luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares da caça os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Portanto, no fundo, o Senhor está a dizer que há de vir alguém cheio da força do Senhor, que será um agente libertador e que será conduzido pelo Espírito de Deus. E essa é a promessa feita já no Antigo Testamento e que se vai cumprir plenamente em Cristo. Ele será efetivamente aquele que brilhará, aquele que nos conduzirá e que nos arrancará da escravidão, não tanto da escravidão social ou económica ou política, mas sobretudo da escravidão do pecado, uhum. daquilo que nos empobrece e nos faz mal. Nos faz mal e nos faz que não sejamos capazes de amar e viver a vida humana em plenitude. Muito bem. Portanto, Jesus vem cumprir essa profecia do Antigo Testamento. Já na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, temos esta passagem. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Exatamente, esta é uma pregação de São Pedro na Igreja Nascente, em que ele fala de Jesus e fala deste modo, portanto, ungido pelo Espírito Santo para libertar os homens, para curar os homens. E diz, olha, Deus não faz a seleção de pessoas, Deus escolhe a todos e a todos envia, para todos envia Cristo, todos somos amados por Deus. E o grande sinal desse amor por Deus é justamente este Jesus, ungido pelo Espírito Santo, que veio para anunciar a Boa Nova, para anunciar a liberdade, aqueles que estão cativos nas suas prisões interiores, nas suas dependências do mal. Infelizmente, vivemos num mundo ainda muito sujeito ao poder do mal. Ele fala aqui que eram permissos pelo demónio. Quer dizer, no fundo, o que é isto? É a força do pecado que nos atormenta. E nós vivemos dominados pelo Espírito do mal. Às vezes as pessoas vêm-se confessar e dizem, ah, seu padre, eu não tenho pecados, eu não roubo, não mato. Mas o problema é que nós estamos cegos, porque nós estamos sob o espírito do mal. Muitas vezes, porque não amamos, não perdoamos, temos ódios, não falamos com este, não falamos com aquele, temos pensamentos de raiva ou de vingança. Às vezes nem nos damos conta, o problema isso é esse, acontece. É que vivemos cegos por esta força do pecado, que é o não amor. E achamos-nos cheios de razão, não é? E, ora bem, exatamente. E depois isto manifesta-se na vida pessoal, mas manifesta-se também na vida social, na vida familiar. Porquê é que há tantos problemas na família? Porque, nesta linguagem, estamos oprimidos pelo demónio, pela escravidão do mal. Ou eu ou o outro, e depois entramos em choque. E então o mundo vive sob este poder do mal, da ambição das coisas materiais, da desigualdade social, de uns contra os outros, das guerras. Olha, da inveja, não é? E hoje estávamos a ver o que estava a acontecer lá no Cazaquistão, lá no Oriente, não é? Lá a revolução que está a haver. E uma coisa absolutamente assustadora. O presidente deu ordem de matar sem aviso. Vêm protestar, disparem sobre eles e acabou-se. Porque o meu poder eu tenho que o manter. Portanto, isto é a manifestação extrema do poder do mal. Em que não há, já nem há sequer bom senso, nem equilíbrio. É uns contra os outros. Mas o que acontece assim na guerra militar, acontece também no coração de cada homem, nas relações minhas com o meu vizinho. Claro, estamos... uma escala menor, não há tiroteio, não é? Já. Mas, por vezes... O coração está ferido, está de algum ferido. Modo. E então este é o tal de ser oprimido pelo demónio, que não temos a liberdade de ser quem sou, amando, de ser livre para amar. Então Jesus vem justamente provocar esta possibilidade de redescobrirmos a identidade do homem de um modo espiritual, de onde se desenvolve a relação com Deus e a capacidade de amar o próximo, de ter amor no coração, e que depois se pode desenvolver na relação com os outros. Quando isso falta, estamos, efetivamente, sujeitos à opressão do demónio, nesta linguagem. Ou, se quisermos, vivemos a experiência humana de um modo atrofiado. Não sou livre para amar. Por outras palavras, não sou livre para ser feliz como um homem chamado a ser. Então agarro-me outras coisas que compensam. É como uma pessoa que está triste e depois, para afogar a sua mágoa, bebe. Pois. Pensando que isso resolve o seu problema. Ou outro que vai para a droga pensando que isso resolve o problema. Ou que vou para os bens materiais, ou para as coisas, ou para o domínio e para o poder, pensando que isso resolve o meu problema. Não resolve, porque o meu problema é um problema de amor, de identidade pessoal, de relação com Deus, de amor aos irmãos. E isso é o que o Senhor Jesus vem trazer. Muito bem. Seu Padre, vamos olhar para o Evangelho, seguimos o Evangelho de São Lucas, não é? Que nos mostra o batismo de Jesus ungido com o Espírito Santo. Exatamente, portanto todas as leituras vêm no mesmo sentido. E aparece João Batista, que batizava com um batismo de conversão, derramando água na cabeça das pessoas, ou mergulhando-as no rio, e aparece Jesus, que é batizado. Quando Jesus é batizado, acontece um novo batismo. Já não é o batismo de João, que é um convite à conversão. É o batismo no qual se recebe a força do Espírito Santo. e no qual se ganha o poder de sermos filhos de Deus. O batismo de Jesus é, de algum modo, também o nosso batismo, em que eu, quando sou batizado, recebo a força do Espírito Santo, a filiação de Deus. Depois, o batismo de Jesus também tem a ver com a sua morte na cruz, que são dois momentos diferentes, mas nos quais se faz este dom do Espírito Santo sobre nós. Na cruz, Jesus perdoa os nossos pecados, isso que falávamos antes, para que eu, aderindo a Ele, seja purificado e possa viver a vida nova dos filhos de Deus. Portanto, de algum modo, eu participo deste batismo de Jesus, que também tem uma dimensão missionária. Jesus, a partir do batismo, vai anunciar a palavra de Deus. Então, eu que sou batizado, nós que somos batizados, muitas vezes vivemos esse batismo, é como uma semente com uma energia e uma potência tremenda, mas que está ali enclausurada, uma semente que não desabrochou. Então, o que somos convidados é justamente a viver essa força do nosso batismo, a força do Espírito Santo que recebemos e que depois recebemos de um modo ainda mais, de outro modo especial para a missão, no dia da nossa confirmação, a força do Espírito Santo que está em nós, mas que às vezes não atua em nós, porque o nosso coração continua fechado. Não deixamos que brilhe essa força do batismo no Espírito que recebemos, que Jesus recebeu em primeiro lugar e depois nós também participamos. Portanto, no fundo, essa possibilidade do Espírito Santo atuar em nós vem pela fé. Quando eu deixo que pela fé esse Espírito atua em mim e que pela fé eu queira transformar e renovar a minha vida, que pela fé eu acolha a Cristo no meu coração e entre em relação pessoal com Ele. Quando isso acontece, então sim, experimento a liberdade, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, experimento a libertação do mal e do mal do mundo. A vitória que vence o mundo é a fé vence o mal do mundo. Então, convite para que também cada um de nós pois seja capaz de recuperar esse dom do Espírito Santo recebido no dia do batismo e deixar que ele governe a vida e que não seja o Espírito mal a governar a nossa vida. E que sejamos homens e mulheres de fé. Exatamente. É? Já agora também referi que o Papa Francisco muitas vezes tem falado da importância do batismo, de celebrar o dia do batismo. E ele muitas vezes diz: sabeis o dia do vosso batismo? Celebrai o vosso batismo, que é o dia do vosso renascimento espiritual. Portanto, há pessoas que nem sabem o dia em que. Exatamente. Então, se quiserem, podem ir lá à paróquia, temos lá o registro e certificar. Mas isso é para quê? É para dizer: ah, mas espera lá, eu não sou só nascido carne humana. Ou pessoa humana que nasceu quando nasci da minha mãe. Não, eu sou também pessoa espiritual, renascido no dia do meu batismo, em que sou adotado verdadeiramente como filho de Deus e recebi a força do Espírito Santo para que possa conduzir a minha vida pelos caminhos da paz, do bem e do amor. E é isso que queremos recordar, então, oxalá, também, ao celebrar o batismo do Senhor, recordemos a graça do nosso próprio batismo e nos ponhamos como Cristo ao serviço do anúncio do Evangelho, ao serviço do testemunho da vida nova que está realmente no coração de Cristo. Seu Padre, o tempo passa, estamos a concluir o nosso programa. Temos sempre uma sugestão para os nossos ouvintes, ou com que é que nos brinda neste programa? Então, como estamos a concluir o tempo do Natal, pode ser um cântico, um hino típico do Natal, o Adeste Fideles, que quer dizer: fiéis, vinde, alegres e triunfantes, vinde a Belém, vinde, adoremos. Interessante, porque este hino... Só dizer-lhe que já estamos a ouvir, quem está a acompanhar-nos já está a ouvir. Muito bem. Então, este hino tem origem, não sabem quem é o autor, assim, mas é referido como hino de Dom João IV, que foi uma pessoa também um bocadinho especial, o rei da restauração da independência, e que depois parece que ele era também compositor e que terá sido ele o autor deste hino. A Inglaterra ficou conhecido como o hino português, porque era cantado na embaixada portuguesa em Londres, na altura em que a religião católica, os católicos não podiam ter culto, digamos assim, porque era tudo dominado pelo anglicanismo. Na embaixada portuguesa havia uma capela de onde se cantava este hino. Então, o hino atribuído ao rei Dom João IV e que nos recorda o Natal. Muito bem, vamos então ouvir. Assim que terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança, Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença na Boa Nova para mais este nosso programa, o primeiro deste ano de 2022. Entramos num novo ano de emissões aqui na Rádio Boa Nova. De sublinhar também que este é um programa que vai ser reposto na manhã de domingo a partir das 10 da manhã. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também, Liliana, por esta oportunidade. Poder também partilhar um pouquinho a própria fé, a palavra de Deus. Fica também para este ano este convite, este último cântico. Venite, adoremos Domino. Vinde, adoremos o Senhor. Então, oxalá este ano também seja uma procura do Senhor Jesus, e que sejamos capazes de adorar, de louvar, de alegrar-nos pela sua presença, pelo seu amor, de louvar a Deus, adorar a Deus, que é algo que, quando somos capazes de os fazer, liberta o nosso coração, porque nos põe em contacto com uma fé viva, com o Deus vivo. Então, a todos, um bom ano, e também para si, que tudo possa correr bem, para as nossas famílias. Oxalá seja um ano de viragem de página, de olhar para o futuro com nova alegria, novo ânimo, novo valor e com a saúde consolidada. É isso mesmo, são esses os votos para todos. Terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Nós voltamos numa próxima edição. Continuação de uma boa manhã. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.